Bem-vindos a mais um episódio do Director's Cut. O nome é Tiago Alves. Tiago Alves! Hoje contamos com o regresso de Pedro Figueirinha. Eu sou o maior. Temos também a Adriana Delgado, que faz anos hoje. Como sempre, também está cá António Mendes. E não deixemos esquecer, finalmente, regressaram as aulas ao técnico. Ninguém? Não. Não. Ainda é segunda-feira. Pronto, está bem. Neste caso é terça, porque este programa passa na terça. Ah, sim, sim, hoje é terça. Não faz mal. Ora, vamos já começar com as notícias desta semana. A primeira delas é que o Sr. James Cameron quer dar uma de George Lucas e vai começar no reino das prequelas, ainda sequer acabou a primeira trilogia do Avatar. Ele já disse que depois de fazer a primeira trilogia quer fazer uma prequela para aí passar 35 anos antes dos eventos do primeiro. Por que não? A explicar como é que começou a ser colonizado aquele planeta. Não é uma história assim tão interessante. Quer dizer, o... Ai, não... A Guerra das Estrelas era minimamente interessante, que era para saberes como é que o Darth Vader se transforma em Darth Vader, mas quem quer saber do que aconteceu antes do Jake Sully? Quem quer saber do Jake Sully? Realmente, ainda pior. Aparentemente a Skull vai... Não, mas eu quero saber do Sam Worthington, porque saiu o Avatar, o coitado, a carreira dele acabou, pronto. Então, mas, os Titãs, pá. Os Titãs já não deve dar muito. Sem Deus. Os Titãs, o resto da Titan. E o outro? Considera isso um bom filme, Tell Me More. Olha que o Terminator até foi fixe, pá. Eu não concordo. Eu desconcordo. Desconcordo contigo. Não, o segundo Avatar aparentemente vai para os mares de Pandora. Vamos para a aguinha. Se não fosse o James Cameron, no Torado da Água. Sim, what a freak. Quero outra vez voltar à temática toda. É o Werner Herzog da água. O que é que estamos a fazer aos nossos mares? Eu acho que isto estava na altura do homem ter projetos mais originais. Ou dedicar-se à pesca. A pessoa mais indicada para falar da originalidade neste programa é a Adriana, que passou o verão inteiro a criticar as sequelas e as prequelas e os remakes e os reboots. Não digo nada, isto é todas as semanas, não vale a pena. Pronto, James Cameron, não me surpreendes. Não leias o título da segunda notícia. Vou lá, mas o James Cameron praticamente só trabalhou em sequelas e remakes. Os filmes originais deles são Titanic, o Avatar, o The Abyss e... O Terminator. Como é que a Catherine Bigelow pode estar casada? Não sei como é que a Catherine Bigelow pode casar-se com. Enfim. Mas sabes que ele costuma fazer sequelas melhor que os originais. É discutível no caso do Alien, mas é unânime no caso do Terminator. No Terminator 2, sim, sem dúvida. Portanto, por acaso, o Terminator é uma coisa muito engraçada, em que a própria história de amor daquela coisa é bem sim, interessante. Sim, exatamente. Não, a sério, aquilo chega a ser poético. Agora o Kyle Reese. E terceira, agora, em comparação com o Terminator 2, pá, nada a ver. Ora, outra notícia esta semana é que vamos ter o Magic Mike 2, que não devia ser uma surpresa, mas depois do sucesso do primeiro não é assim tanto. E quem poderá realizá-lo será o próprio Channing Tatum. António, olha, desconfiado. Cri. Será que depois de ter um bom ano como ator, o rapazito vai realizar alguma coisa de jeito? Pá, eu não sei. Ryan Gosling aparentemente também ia realizar um filme agora. Já não vamos saber porquê. Ah, sim, pronto. Agora estou a perceber. Acordou. Agora os atores. Não, é a síndrome de Ben Affleck. Não, desculpem. Eu, James Franco, a minha relação de amor com o James Franco acabou quando eu descobri que ele se andou a fazer na mesma semana a Selena Gomez e a Kristen Stewart. Desculpem, mas é demasiado triste. Selena Gomez não é demasiado nova para ele. Não sei, mas. Eu acho a Kristen Stewart. Eu acho que as duas são demasiado novas para ele e as duas são demasiado mongas para ele. Não sejas preconceituosa. Não, claro que sou preconceituosa. Toda a minha personalidade se baseia em eu ser preconceituosa. Honestidade é uma coisa muito difícil. Sim. Pá, a minha decepção não tem limites, não tem limites, portanto, pronto. Por é que acabou-se a minha relação de uma coisa, James Franco. Mas eu ia comentar, é que agora uma nova cena de atores, não é? Que tipo, das duas uma, ou fazem filmes tipo, super puxadotes, ou então realizam. Mas primeiro tem que fazer filmes da caca, que é para se tornarem alguém, e depois se tornarem alguém, bem conhecido, se não, eu agora vou dar numa de artista a sério, vou realizar, fazer filmes puxadotes. Isso aí é uma indireta para o Ben Affleck, olha, que ele começou com o Bom Rebelde. Não, por acaso, deixa lá pensar naquele gajo que chama Shia LaBeouf. Mas agora... Shia LaBeouf não realizou nada. Não, mas vai fazer o filme puxadote com... Sim, mas mesmo assim não realizou nada. Não, claro, não interessa, mas eu disse, ou realizam ou fazem filmes puxadotes, repara. Sim. Pronto. E o Suspiria nem sequer é assim tão mau. Acho que nunca vi. Não tenho certeza. Se bem que o Olhos de Linho seja fraquinho, os Transformers sejam fraquinhos. O primeiro é o menos fraquinho de todos eles. E aquela tragédia do Eagle Eye. Sim. O Iroh é giro, mas ele só está lá a dizer por 3 segundos. E também tem o Constantino. E o Indiana Jones. Sim. Constantino é culto. Ai, sim, é excelente o Constantino. Tu não ouves o nosso programa, já falámos nele. Não me interessa, mas eu já vi o Constantino e não acho graça nenhuma. Mas vai ganhar, vai estar aqui o sempre, Tilda Swinton. I don't care. Sim, é sério. Então o Peter Stormare, então. Peter Stormare é um killer combo de atores fixes. E tens o Keanu a fazer um papel fixe. E, olha, o último filme que eu vi com o António do Woody Allen também está cheio de atores fixes. Não é isso que faz aquele filme uma pérola. Não sei. Spoilers não para vi. A próxima semana, exatamente. Pá. Spoilers para a próxima semana. Falando em pérolas, o Sr. Guilherme Del Toro está a ser pressionado pelos estúdios. Já não fecham. Para converter o Pacific Rim em 3D. De qualquer forma, seria um filme que ficaria bem em 3D, porque é um filme espetacular com robôs gigantes a lutar contra criaturas marinhas. Sim. Mas. A Adriana, entretanto, mete os dedos nos olhos por debaixo dos óculos. Não é uma sequela, não é uma sequela. É que nem o Christopher Nolan, eles obrigam a fazer isso. É original, pá, é original. E o Guilherme Torel é um realizador que dá espetáculo, sempre. Pronto, está bem. Volta para ti, Tiago, volta para ti. Fez o Labirinto do Fauno. Está bem, não tinha a robôs a lutarem uns contra os outros, mas... É precisamente a parte dos robôs contra criaturas marinhas, ou o que é que era. Mas houve lá também, o Labirinto do Fauno também excelente, tem... Excelente. Sim, mas o Labirinto do Fauno tem toda uma base política que não tem, quer dizer, não estou a ver muito bem onde é que entra a política, ou a questão social, aqui nos robôs contra criaturas marinhas. Ainda não viste o Pacific Rim, portanto não podes dizer nada. Pois não posso, mas posso prever. E calámos-nos, pois. Pronto, é assim. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Eu também tenho uma boa notícia para farta, vocês todos. Estás farta destas notícias de sequelas e prequelas e olha, veio o Piratas de Caribas 5. Epá. Eu já me estava a questionar quando é que esse filme 5 havia de chegar. Era óbvio que um dia havia. Conta-nos lá, tu viste o 4? O quarto... É o que tem não, o quarto já não vi. Vi até o 3, o quarto já... E o que é que achaste? O que é que achaste do quarto? Foi a primeira. Não, eu não vi o quarto, precisamente. Pois, exatamente, por isso é que eu estava a perguntar. Ah, o que é que eu achei do quarto? Sim, não é impedimento para comentar. Achei não é filme da Wikipédia. Achei que a Penélope Cruz, não é isso. Achei que a Penélope Cruz tem um par de nomes muito bom. Achei que... concordo, também concordo que ela faz muito bem no Johnny Depp. Como é que eu sei não perceber que a Penélope Cruz era o Johnny Depp? Pá? A diferença é total. O bigode aos óculos do Clark Kent, pá. Pois é isso. Este quinto será produzido a partir de novembro e supostamente eles dizem que a história do Will Turner não está concluída. Portanto, e aí, mais Armando Boom! Era mesmo isso que nós queríamos. Nós andamos com saudades do Legolas. Mas vamos lá, o Orlando Bloom, sem ser Will Turner e Legolas, o que é que ele tem de marcante? Três mosqueteiros! Um bigodinho espetacular. Ele não entrou no Black Hawk Down. Ah, sim, e nesse. Acho que entrou. Acho de ver. Não desligou, pá. Ai, já não estou a ver. Não, vamos lá ver. É que por acaso Black Hawk Down, eu vi esse filme. Eu vi o Black Hawk Down. Precisamente. Exatamente, eu tinha o Arlan Bloom. Sim. Porque e tinha... Não foi por causa do Ridley Scott, depois não. Não, estava a marimbar para essa gente toda. Eu na altura era o Arlan Bloom e fui. O Orlando Bloom fora do Senhor dos Anéis, vou já ver. Opa, o homem morre logo no início. Não, desculpa, isso não conta. Opa, não vamos dizer que o Kingdom of Heaven ou que os... Kingdom of Heaven, o Director's Cut é muito bom. Pois, não sei, mas aquilo não que eu vi... Original, uma seca! Original que eu vi no cinema e também mais uma vez só fui porque tinha Orlando Bloom. Não. Epá, e os três mosqueteiros, pronto. Portanto, tens que fazer admitamos, ele na realidade, só se, a única razão pela qual ele ainda é famoso e ainda aparece nas revistas cor-de-rosa é porque fez o Will Turner e porque fez o Legolas. Desculpa. É óbvio que ele vai querer voltar a este papel. Aposto que andou a pedinchar para que o filme fosse sobre ele outra vez. Não foi por causa do Troia, aquele filme maravilhoso? Ah, claro que não. Nesse filme toda a gente estava à espera de ver era o Brad Pitt. Até porque o papel dele foi minúsculo. Exato, e o Eric Bana. E a Diane Kruger, o rabo da Diane Kruger, sobretudo. Essa é quando fez alguma coisa depois desse filme. Em Glorious Bastards? Bastards, yeah. Ah, e os tesouros com o Nicolas Cage. Ah, sim, é filmes ótimos. Não são divertidos, o primeiro é divertido, exatamente. O segundo é... O primeiro é um Tomb Raider assim mais... O que é que ela fazia no Inglourious Basterds? O quê? O que é que ela fazia no Inglourious Basterds? De atriz. Não te lembras aquela cena do bar, que ela era a atriz? Sim, era a cena do bar e depois era a cena em que ela era estrangulada pelo Hans Landa. Também? Era a Inside Woman, era... Sim. Tá bem. Não te lembras, não é? Não. Pois. Ele era agente. Só te lembras do Fassbender? Ou não? Eu não vi esse filme. A sério? Não, eu não vi, portanto. Não. Eu era infiltrado, era a cena do sapato. Ok, ok. Son, I am disappointed. Mesmo. Son, I am disappointed. Está certo. Ai, calma lá, que a notícia que vem agora é a melhor de todas. Tu és uma grande fã do 300, diz lá. Ai, não gostas do 300? Ah, o que é que o 300 tem de mal? É, diz só uma lista, está claro. É o quê? É que as pessoas criaturas horrendas. O que é que o 300 tem de bom? O que é que o 300 tem de bom? Alguém me diga, o que é que esse filme tem que se aproveite? Ora, estilo. Não, não. One-liner. Ação. Fassbender. Sim, Fassbender. Se o Rodrigo Santoro não fazer de alguém atraente. Sim. Que é o typecast dele. Por acaso fico um bocado espantada. Beijos lésbicos. E quando digo vocês, digo sobretudo Figueirinha, não te incomoda tudo o que há de homoerótico naquele filme? Não. Eu também gosto do Top Gun. Sim, mas aquilo tem homoerótico elevado à décima potência, não é? Tem. Não, está então. Bem. Pronto, não, ainda bem. Eu não sou preconceituoso. Fico contentíssima. Pronto, já vejo uma coisa boa no 300. Opa, desculpa, mas é assim. Isto, eu fico muito triste quando vejo filmes que até parece que os espartanos não andavam todos na cama uns dos outros. Eles eram treinados para serem assim. Ah, mas a minha questão aqui não é com os espartanos ou não espartanos. A minha faz-me é tinha mesmo dúvida concretas. É se, em relação à questão do homoerotismo, se não incomodava o público. Não. Tipo, sei lá, eu sempre imaginei que o 300 tivesse um público super machão, portanto, podia incomodar. Não, pá, agora é assim, a mim irrita um bocadinho que... Mas Zack Snyder não é assim o realizador das massas como o Michael Bay. Por que achas que ainda hoje se fala no 300? Mesmo que não exista outra sequela a do 300, pá. Não sei, porque os homens deliraram com ver tantos homens em tanga, sei lá. Provavelmente. Pronto, fico feliz. Sim, eu ainda hoje estou à espera do Director's Cut do 300 em que haja também a cena de voleibol. Sim. Ou em que a tanga caia. Se ele jogava voleibol à espera dos outros lá, não é? Não, eu jogava a bola com a cabeça do outro. Sim. Está certo. Então quer dizer que não tens interesse no 300 que aí vem, não é? Evidentemente, não é? Como não poderia deixar de ser. Esse filme já teve para se chamar Xerxes, a prequela do 300. Já se teve para se chamar Battle of Artemisia. Agora chama-se 300 Rise of an Empire. Mais um Rise. Não é genérico, não, KB não se pode calha ter... Rise of the Planet of the Apes, Rise of an Empire, Dark Knight Rises. Rise of the Sith, pá. Rise of... Rise of... Revenge. Não, isso é Revenge. Não, mas é Rise of the Guardians. Sim, tudo. Também. Convém dizer que... Tudo está a subir nesta altura. Tá. Ao contrário da bolsa. Pois, é isso. Até fiquei sem palavras. Convém dizer que esta prequela não é realizada por Zack Snyder, é realizada por um senhor chamado Noah Muro, que fez nada. Ah, bom. Absolutamente nada de filmes até agora. Mas tem que começar por algum lado. É que tu sabes que tem currículo. Tem, sim, senhor. O imp, mas está lá. Sim. Bom, mas também ainda estávamos a falar ainda há bocado do James Cameron e ele começou com um Piranha 2, ou lá o que é que era. Sim. Sim. O The Spawning. Sim, The Spawning, sim. Ora, vem mais uma notícia alegre para ti, Adriana. Transformers 4. Yeah! Yeah! Yeah! Vejam a parte positiva, o Shia LaBeouf não entra nesta sequela. Ah, chamas isso parte positiva? A parte positiva é o João Turturro ainda ter trabalho. Vejo o copo como meio cheio. Sim. E o João Turturro tem que trabalhar, não é? Será que ele entra? Deve entrar. Notícias dizem que o elenco da parte dos Transformers será... Ah, o João Turturro tem de ganhar dinheiro para além dos seus dois irmãos com o ano, pá. Teremos um novo elenco de Transformers. Para a viagem até a 7 de março. Pois eles tiraram aquela tipa que era a nova Angelina Jolie, né? Porque ela veio fazer uns comentários quaisquer sobre o realizador. A tipo a nova Angelina Jolie. Sim. E será a Megan Fox. Sim, essa mesma. É tudo igual. Sim, eu substituí-la por alguém que ninguém conhece e cujo nome ninguém se lembra, mas sabes que é loira. Era. Exatamente. Ah, pronto. E a Megan Fox fez mais alguma coisa ou não? Jennifer's Body. Ah, pronto. Então e aquele parado. Filme espetacular que é o Passion Play, que eu acho que devem ver, porque... Tem que comparar filmes maus uns com os outros de alguma maneira. E é mesmo. Existe uma diferença entre filmes maus e filmes péssimos. Aí o Passion Play distingue-os. É, o Passion Play tem um lugar especial. Nessa lá embaixo. Sim. Aparentemente os no robôs... No nono círculo do inferno. Os robôs que aí vêm poderão ser os Dinobots. Pedro, nosso especialista em dinossauros. Vou ter que ver Transformers 2 e o 3 para ter que ver este quarto. Sabes que este verão tive uma recaída do Parque Jurássico. Primeiro uma recaída de Power Rangers. Sim, agora uma recaída do Parque Jurássico. E a Adriana neste momento está a olhar para mim quase em lágrimas. A dizer, nós estávamos tão bem cá sem ele. Este programa era tão mais intelectualmente interessante. Era tão mais elevado. Nós estávamos a debater os dinossauros outra vez. Pronto, eu vou-me contentar. Vá, eu passa lá para a próxima notícia. Eu conformo. Para, espera aí, calma. Não queres sequelas? Vem aí o Finding Nemo 2. Muito bem. Isso entristece-me muito. Também me entristece muito. Só para ter o mesmo tipo de destino, tiveram coisas como a Idade do Gelo e uma Madagascar. Não, Pixar não se engana. Pixar não se engana. Tirando Cars. Não, Cars 2. Tirando Cars 2. O Happy Feet é de qual? Não, não é da DreamWorks. Ora, a Universal está a ter um ano espetacular e por isso quer continuar com a mesma equipa. Se tem ganhado vários box offices e dois deles serão o Ted e o Bourne Legacy. Portanto, vamos ter sequel para ambos. Vamos ter um Ted 2 e alguma coisa chamada Bourne. Bourne é sequel. Sério? The Bourne Redundancy. Ah, meu Deus. Não, o Bourne. Rise of the Bourne. Rise of the Bourne. Clones de Bourne. Não, tem de acabar em Y. Portanto, é The Bourne Risey. Risey. Isso quer dizer que o Pedro disse é um espetacular. Clones de Bourne. Sim. Rise of the Bourne. Eu vi o Ted e eu já falei nisto antes do programa começar com o microfone fechado. Eu achei o Ted muito nhonhó. Até à parte em que ele admite, é que ele diz: eu não tenho a voz assim tão parecida com o Peter Griffin. E aí ele disse: finalmente, meteram isto de lado e eu já posso desfrutar do filme à vontade. E as partes do Flash Gordon foram porreiras, mas o resto do filme é muito aborrecido e previsível. Não, eu não achei. Eu achei. Eu gostei muito mais do Ted do que do 21 Jump Street, por exemplo. É, são igualmente chatos e previsíveis. Mas tu não gostas das comédias, pá! Mas, olha, por acaso não. Tens que admitir que o Giovanni Ribisi faz um vilão muito perturbado. Muito, muito perturbado, sim. Pá, aquela dança que ele faz à frente da televisão é de morte. É de morte. Os meus pobres olhos. isso faz cicatrizes. Descolei a retina. Fosca. E Bornes, vale a pena? Tu agora nunca, homem, nunca vi nenhum homem, dos Bornes. Nunca viste nenhum nunca dos Bornes? Não sabias? Assim não. Que falhou. É a TV é que tem os Bornes. Olha, assim que eu tenho por acaso deu o Prince of Persia. Eu também nunca vi o Prince of Persia. Não vejas. Faz como diabo da cruz desse não, filme. Mas o Gandhi faz um papel fixe no filme. Sim. Daqueles papéis fixe maus. Não, ele não faz um papel fixe mau. Ele a certa altura, eu digo a verdade, está o Jake Gyllenhaal e o Gandhi a irem a correr e a tentar atingir um cheeto gigante. Por um cheeto. Por acaso é que parece um cheeto gigante. Sim, por debaixo da terra. E não parece o Chester da cheeta, não. Não, tá, é um remoinho, ele vai aparecendo. É um cameo. Ai, passa. Mas eu agora a fazer de mandarim no Homem de Ferro 3 vai ser. Sim, claro, sim, vai ser brutalíssimo. Eu acho que eu vou fazer de asiático, vai ser alguma coisa de especial. De asiático. Não, eu por acaso estou bastante ansioso. Japonês, que vai ser qualquer coisa boa. Sim, sim. Ora, Boondock Saints, quem é que viu o primeiro? Pois, sabes qual é que é a etnia dele? Indiana. Parabéns! Não, eu acho que o Ben Kingsley, ele já fez de chileno. Ele é cidadão do mundo. Não, o Ben Kingsley já fez de chileno, já fez de caucasiano, já fez de judeu. Eu acho que ele só falta fazer esse tipo de sequela para o Black Dynamite. Ele é um senhor cosmopolita. Ele é um verdadeiro ator da era da globalização. Este Natal, o último dos esquimós. Por acaso até podia. Com então Sir tem... Ben Kingsley. Mas ele, e daqui a uns meses estás a falar. Podia, do... até dava, até. Daqui a uns meses estás a falar daquele filme do Denzel e afinal estás a falar no Ben Kingsley. É o que falta, sim. O que falta é o filme do Pingu. Ora, alguém viu o Boondock Saints? Não. O original? Não. Ninguém não. Viu o Queen of the Fall? É um filme de culto, Adriana? Não. É um filme de culto. O segundo foi uma pequena tragédia que foi direta para DVD e que não prestou para nada. Mas vão fazer um terceiro. Ah, mas tu, mas espera aí, calma. Tu viste o Boondock Saints? Vi o Boondock Saints e o segundo, o Saints Day. Ok. E o primeiro recomendo-se. O primeiro é muito bom. Seguro-vos não vão ver um papel como o do William Dafoe em mais nenhum filme. De todos os papéis malucos, aquele ainda é mais. O homem... A mais que o Green Goblin? Mais que o Green Goblin. Porque o Green Goblin nunca assistiu de mulher. Já me venderam não o é no Platoon que ele também é um bocado maluco da cabeça. É o Vietnã, quer dizer. Desculpa! Não. Pá, eles caíram na categoria. Eles queriam a pôr o Marlon Brando completamente pirulas no Vietnã, portanto conseguem fazer tudo. Ah, yeah. Tá bem. Ah, mas isso é um bocadinho de cocaína e está despejado. Isso não custa muito. Sim, sim. Um bocado de heroína para dentro. Desde que, também desde que o Martin Sheen foi para o Martin ou o Charlie? O Charlie. Charlie Sheen foi para o Vietnã, depois a carreira dele acabou. Não ganhou outra batalha? Ora, fez assim tipo, olá Deus no Wall Street. O gajo devia estar a sniffar cocaína durante o filme ou isso. Qualquer coisa que usasse com a cena dele. Que eu mas para mim é muito fraquinho. Estranho vê-lo no Platoon. É tão diferente sei lá, toda a imagem que eu estou habituada a ver, mulherengo, bêbado, drogado, não sei o quê. Ou filmes de comédia mal. Pois, ou isso, não, não sei. Vê-lo assim, ou com ar de pessoa. Sim. É, com valores, com ética. Epá, é, para mim é qualquer coisa de outro mundo. Não consigo colar a personagem do Charlie assim. A pessoa. Ora, já tivemos a primeira imagem do Robocop, do remake de Robocop. Pedro, sei que estás a acompanhar com especial carinho este remake. Escrevendo a... Aproveita para ir buscar a imagem que o resto daqui da audiência ainda não viu. Se eu pudesse escrever a Adriana, entretanto, levanta a cabeça dos ombros. Se eu pudesse escrever a nova armadura do Robocop, e eu sei que o Tiago vai confirmar, eu dizia que era uma mistura do Batsuit com uma armadura do Shepard do Mass Effect, fabricada pela N7. Mas ligeiramente mais genérica. Sim. E inclusive já apareceram umas imagens de fãs que pegaram nas fotos que surgiram. E deram-lhe assim e um aspecto... E cruzaram-no com o... Não. Deram-lhe assim um... deram-lhe assim um aspecto mais metálico. E ficou muito melhor. Agora já estás a ver. Sim. Aquilo é o Batsuit com os fatos do Shepard, pá. O que é por aquilo? Por acaso. Pá, eu tenho que dizer que gosto do visor. Porque a primeira cena do Robocop antiga é que o gajo não olhava para cima nem para baixo. sim. Para os lados mal e parcamente. O Robocop é um ciborgue. Aquilo é um gajo numa armadura de borracha. Não, repara, é só o Itag, tipo a cabeça dele de pele e aparentemente ali uma mão também dá para ver mão. Sim. A mão direita está jeito. Uma mão biónica e uma mão de cara. Eu não sei porque eu quero a mão direita natural. A mão normal é assim tipo para estar a fazer de Michael Jackson. Tem uma luva numa mão e a outra não. Sim, mas é que a diferença é que aquela luva ele levanta a mão para cima e dispara um canhão. Espera aí, calma. O que é que isso é? É o Iron Man. Pois. Vai ser difícil. Pá, as armaduras todas são praticamente todas iguais. Portanto, quero dizer, mais tarde ou mais cedo haverá de coisa. Isto aqui também, se tu pintares isto de vermelho e amarelo, fica igualzinho ao Iron Man, pá. Pois, se metes uma capa, fica o Batman. Mas pronto, não sou grande fã. Pá, o que é que... Mas é um filme que... É uma pessoa que está lá por baixo. É um filme que, em teoria, tem de ser minimamente útil. Vai ser bastante interessante, tendo em conta o realizador e a experiência que ele já tem em filmes de ação, portanto vamos esperar. Pá, já e o argumento, sobretudo o argumento. Já ouvi coisas boas do argumento, já ouvi coisas más. Já ouvi dizer que as ideias do realizador estavam a ser todas postas de lado. Já ouvi o realizador dizer que já ouvi o Fernando Meirelles a dizer que o... que não deixou trabalhar. Que o Padilha está a passar-se dos carretos a fazer a coisa e que quer sair rapidamente dali o mais depressa possível. Que o filme vai ficar bom, mas que ele é que foi a pior experiência que ele teve em dias da vida. Pá, não sei, já ouvi teorias que a armadura dele vai mudando texturas para ficar camuflado quando vai para determinados... Não é como se neste tipo de filmes os realizadores tivessem grande possibilidade, grande mão sobre o assunto, não é? Realizadores e os produtores também têm imenso a dizer, portanto. Mas isso em todo o Hollywood, pá. Pois, exato, por isso é que eu acho, pronto. Não há de ser assim, a não ser que mais satisfatória. A não ser que tenhas financiado o filme... a não ser que tenhas financiado o filme independentemente e depois esteja distribuído por uma grande. Como aconteceu com o Cloud Atlas. Mas tem que ser dito que, dando este filme tragédia ou não, o cast é fantástico. Ou trabalhando com os Weinstein também. Temos aqui o Gary Oldman, temos o Samuel Jackson, Michael Keaton, pá, Michael Keaton salva qualquer filme. Clive Owen. Acho que o último filme que vi dele foi o Herbie, portanto, sim. Jack Earl Haley, mas haverá alguém que não esteja aqui. Está cá tudo. Isto é o Vingadores dos polícias. Pá, A John Malkovich gostou do trabalho do Padilha, acho um bocadinho difícil ele não estar cá. Gosto como o tipo menos conhecido é o Robocop. O Robocop. Mas houve lá, o Joel Kinnaman não foi apenas escolhido por causa do queixo, mais nada. Sim, é a única parte. É como o Carl Urban no Dread. Também. Mas supostamente vamos ver a cara do Joel. Sim, ele acho que era... O filme, presumo que não comece com ele já transformado em Robocop. Tens de ter uma sequência de desmembramento como a do original. Acho que a ideia é que a pouco e pouco eles vão tirando mais partes humanas e vão juntando mais cyborg para tirar a humanidade. Sim, é que a cena do Robocop original em que ele fica todo em pedacinhos é... Essa é um clássico. Sim. É uma cena clássico. De culto. A Adriana olha com olhos mortos para o ecrã. O Robocop também é um risador de culto. E é o Paul Verhoeven. Epá, como eu já disse bem há um ano atrás, a leviandade com que vocês utilizam a expressão de culto. Tá bem. Ora, esta semana em trailers... Não, eu também tenho uma notícia para dar. Então dá uma notícia. Isto é muito importante. Tan, tan, tan. Robert Pattinson e Kristen Stewart fizeram as pazes. Isto é bem importante, isto é uma notícia. Tens aí o fecheiro dos criquis. Dos cri-cris. Isto é uma notícia. Não, desculpa, vocês. Não é assim, não. Isto é extremamente importante. Nós vamos dar todos à mesa à espera deste dia. Não sem antes ter havido rumores de que ela andou a meter-se com o James Franco. Mas. pá, bolas, hein? Finalmente ele perdoa a coitada da rapariga. Então tu ficas contente e triste ao mesmo tempo, não é? Já podemos todos respirar fundo, já podemos todos continuar com a nossa vida em paz. Esta foi a parte pedante do programa, obrigado. Diz, nós temos que agradar a todos os setores. Sim. Inclusive ao setor cor-de-rosa. Quando dizes cor-de-rosa, quer dizer, de uns anos de 15 anos? Sim. Ok. Não, ora, cor-de-rosa júnior. Cor-de-rosa júnior. Rosa bebê. Sim, o primeiro trailer de Lincoln, Steven Spielberg, com o Daniel Day-Lewis. Não tem vampiros, não interessa! Finalmente, finalmente uma opinião como deve ser neste programa. Adriana, comenta. O que é que tu achaste do... Eu não vi o trailer e também não vi o Abraham Lincoln de Vampire Hunter. Ah, bom. E também não vi o Abraham Lincoln contra zombies, que é da Asylum, que também saiu. O quê? A Asylum, aquela companhia que se dedica a fazer rip-offs de filmes conhecidos. Já cá faltava, Para as pessoas que vão às lojas comprarem por engano. Imagina que tu ouviste falar no Abraham Lincoln contra o Caçador de Vampiros. Sim. E vais à FNAC e vês lá, Abraham Lincoln contra zombies. Ah, este deve ser o filme que estão a falar. Não, não é a FNAC, é assim tipo, digamos... Ah, a uma... Amazon, pronto. Si... Não, não é, não é bem a Amazon, é claro. Sim. Sim, exatamente. Imagina que tu vais lá, ah, este é aquele filme do Abraham Lincoln que agora estão a falar. Já está em DVD, olha, porreiro, assim não gasto dinheiro a ir ao cinema. Depois chegas a casa... A um euro. E não é um... Nunca ouviste falar no Sherlock Holmes com o Tiranossauro? Não. Mas saiu Sherlock Holmes com o Tiranossauro. Uau, como é que se chama essa companhia? Asylum. É o asilo, é o asilo. Global Asylum. Global também saiu um filme do Thor, em que o Thor tem Uzis. Tem o quê? Uzis. Quem? Uma Uzi. Sabes o que é uma Uzi? Aquelas metralhadoras assim, que pegas assim pequeninas. Ah, em vez do martelo. Sim, mas também tem um martelo, acho eu. E luta contra dinossauros barra dragões. E não é... Estou a notar, não é aí, estou a notar aí alguma coisa que começa... Olha, a olha para um a direita e verás uma Uzi. Sim, aquilo é uma Uzi. Página da Wikipédia, que a Adriana tanto adora. E a Adriana olha com ar aprovador para a Uzi. Sim, senhor, acho que sim. Acho que é um bom, é um bom acessório para o Thor. O que é que diriam os teus amigos suecos? Não eras tu que dizias que os suecos não acham muita graça? Não é achar muita graça. É por aí simplesmente fartarem-se de fazer piadas acerca do Thor. Está certo. Gente esperta. Então e o Lincoln? O que é que vocês acham desta adaptação? Nós não falámos de Lincoln, nós falámos de Uzis e de Sim. Sim, de Asylum. Sim. Isto aqui é literalmente o Director's Cut numa nutshell. Só uma side note, nós já temos falámos nisto, o rip-off do Prometheus já está disponível. Chama-se Alien Origin, é found footage. Nós na altura falámos disso aqui há uns meses. E também o Braver. Que é a sequela do Brave, que é a filha dela. A Diana, Lincoln, interessa-te ou não? Ou é mais uma biografia chachada? Estamos a inventar. Ah, ok. Não sei, pronto, é o Spielberg, não é? Vamos lá ver. Há de ser mais aceitável do que o Spielberg, do que o Lincoln com vampiros, portanto, ao menos, pronto. Pá, eu vou ser sincero. Aquelas chachadas nacionalistas. Não, pelo menos aquilo que, aparece no trailer, aquilo parece tipo, ser assim uma espécie de charupada, tipo uma mente brilhante. Pois é isso, a mim parece-me que é daquela coisinha a chamar a emoção, ao nacionalismo, música épica por trás, com metais, só por metais. Não é por causa disso, é apenas por ser um nhonhó e fraquinho. Mas está lá o Tommy Lee Jones. E lamechas para além. Tommy Lee Jones! Está lá toda a gente, pá! Não sei quem está. Até o Joseph Gordon-Levitt está lá! Isso agora está em todo lado. Sim, é como o Bruce Willis. É como o Bruce Willis, ele também está em todo lado. Eles até partilham um filme. É o Samuel Jackson branco. Isso é o Nicolas Cage. É, exato. Sim. Isso é o Nicolas Cage. É a Jessica Chastain masculina. Eu não me lembro desse medo quando andava naquela série Os Extraterrestres. Eu gostava muito. Do sol. Foi uma das paixões da minha infância, porque tinha cabelo comprido. Tinha. Chegou a ter novas temporadas. Sim, acho que foi isso. No início, quando era puto. E depois, quando estava na pubrescência. Pá, e eu gostava. Pronto. Pancas. Fui comprar a vida toda. É mesmo assim? Ok. Ora, outro trailer que saiu esta semana e convém mencionar é Stand Up Guys. Não sei se vocês viram, com o Al Pacino e com o Christopher Walken. Não. Eu sim, em vi. Que o Al Pacino sai da prisão e o Christopher Walken vai buscá-lo. E supostamente o Al Pacino é um mafioso que foi para a prisão para os outros não irem. É um... Ah, então é o Carlitos Way outra vez. Mas é essa a história do Carlitos Way. Começa assim. Só que agora tem o Christopher Walken. Sim. Christopher Walken em vez de ter, aquele ator... sul-americano que também teria todos os filmes. Aquele pequenino. O que é? O John Leguizamo? Não é o John Leguizamo, é o outro. Que entra no Conde Monte Cristo, acho eu também. Ah, já sei quem. Pronto. É que é. Exatamente. Sim, aquele que tem o bigode. Sim. E também entra no Boogie Nights, não é? Sim, também entra. Exato. No Boogie Nights, é o dono do bar. Então quer dizer que este é o primeiro filme bom que o Al Pacino vai fazer para aí em 10 anos, ou não? Acho que não. Não, não me parece. O Pá, a carreira do Al Pacino. O Al Pacino, ultimamente, o que é que ele fez? Fez 88 minutos, fez a dupla Righteous Face Kill, da lei, que é horrível. O Righteous Kill, exatamente. E fez o Adam filme com o Adam Sandler, o Jack and Jill. Vamos ser muito condescendentes. O último bom a ter sido o Marcador de Veneza. Não? Não. O último aceitável. Não? Não. Pronto. Então não sei de... não, pá, o último filme bom com o Al Pacino que eu me lembro é o Carlitos Way, portanto. Isso não é nada bom assim, não. Um bocado de Veneza não é fantástico, mas também não é péssimo. É aceitável. Pá, é médiozinho. Sabes o que é? É que existe médio-médio. E depois existe aquele médio que se esfuma. Sim, não é um filme que fica para os anéis da história, sem dúvida. Eu tenho um guilty pleasure do Al Pacino, que é o Simon. Não sei se vocês praxe sabem qual é. Na Director's Cut, neste preciso momento. É aquele... Que a rapariga virtual, é uma modelo. Sim, é isso, já sei. Eu lembro-me de ter visto o trailer. Esse é um daqueles filmes que eu sei que não é bom. Não é bom do Al Pacino, mas gosto. Qual? Só o papel, Simon. Os Oceans entretêm, mas... Ah, não, pera, calma. Eu tinha esquecido do Ocean 13. O Ocean 13 é giro. Tá bem. Notícias, foi isto? Faz um intervalo, pessoal. Ui! Vamos comer o bolo de anos, Adriana. Like this. novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Vamos lá analisar uns filmes. Terapia 2. Tony, viste o Terapia 2? Sim, eu vi. Fala-nos já dele. É capaz de ser o argumento mais chato que saiu este ano. Não, a sério. Existem coisas que são chatas e são estúpidas, como a The Cold Light of Day. Existem coisas que são chatas e pindéricas, como a Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Não tinhas achado o Hotel Marigold também muito chato? Sim, tem mais chato que esse. Sim, mas existe uma diferença entre chato e imbecil. O Hotel Marigold é por aí simplesmente imbecil. Ah, Hope Springs é um filme que, em princípio, seria médio. Mas é chato. E porquê que é chato? Porque aquilo é, literalmente, um filme que serve. Que é. Não é um filme propriamente dito. É uma espécie de filme de autoajuda. Para um casal que está a ver a magia do seu casamento a desaparecer. Esta Meryl Streep que vos fala. Sim. Esta Meryl Streep que vos fala. Mas neste aqui não existem trampolins magnéticos. É pena, se calhar era mais divertido. Não, existe o maior desperdício de Steve Carell de todo o sempre. Coitado. Epá, não, a sério. Ele está durante todo o tempo assim. E o que é que acha, disso? Acha ele que faz isso terapeuta, é? Sim, ele faz terapeuta, sim. Acha que isso é bom? Conte-me mais. Não sei quantos mais. Mas com piadas? Não. Isso. Zero piadas. A única piada é basicamente a Meryl Streep que está ainda no início do filme à procura de livros de autoajuda e de repente aparece a coisa. Alivia a tensão. Um livro que é Alivia a tensão do seu casamento fazendo sexo com outras pessoas. Então ela faz um ar escandalizado que é de morte. Mas de resto. Pá, o filme é tão secante. A Meryl Streep vai bem, o Tommy Lee Jones vai bem, faz o seu habitual papel de pessoa. Homem de meia-idade durão. Não é homem de meia-idade durão, mas é homem de meia-idade. Não é estufado. Estufado? Homem de meia idade estufado, sim. Assado. Sim. Suflé de Tommy Lee Jones. Não, mas. É depois fica demasiado seco e não fica com muito menino. Sim, sim. Sim. Mas basicamente ele está a fazer um papel totalmente igual ao papel que ele costuma fazer, só que desta vez ele não é um xerife. Nem um homem negro. Sim, ele não faz parte da polícia desta vez, portanto, quero dizer, é a única diferença. E pá, sinceramente, digo, este filme é tão absolutamente secante e uma oportunidade perdida para toda a gente. Pois, agora é que podias começar com aquelas analogias do costume. Que ele só é um homem como deve ser quando tem a pistola na mão, e o que é que a pistola significa. Agora é que podias fazer. Steve Carell podia ter feito isso no filme, pá, e não pôde. E ele, a única coisa que ele está lá é fazer. E o que é que pensa disso? Achas que isso é bom? Eu dizia que era mau, mas era acabar com o Office, pá. Acabar com uma cash cow daquelas. Steve Carell tem que... Isso aí estás a parafrasear os Globos de Ouro 2012. Mas é mesmo, pá. Desde que ele se foi embora, aquilo vai sempre a descer. Acho que esta é a última temporada, não é? Acho que está já vai acabar. Sim, acho que sim. Mas eu gosto disso. Mesmo, quer dizer, era mais giro com ele, mas assim também está giro. Eu gosto dessa série, é das séries mais fixas que está por aí. Mas então, um filme fraco. Está entre o fraco e o mau. Pá... Uma claquete e meia. Epá, não, assim é mais que uma claquete e meia. Eu tive na dúvida se ele havia de ter uma ou duas. Mas, epá, eu sinceramente digo-te, eu gostei do desempenho, apesar de tudo, eu gostei do desempenho da Meryl Streep e da Tommy Lee Jones, que, epá, eles funcionavam, eles em conjunto funcionavam, mas de resto, pá, esquece. este filme é das coisas mais secantes que eu vi este ano. E eu vi o Ghost Rider 2. Ghost Rider 2 nem sequer é secante. Mas não é tão mal como vocês dizem, de certeza. Não é secante. Não é secante. Poças. Eu contei por 3 vezes as placas do teto da sala 9 do Colombo, pá. São quantas já agora? Já não me lembro, mas são mais de 100. Também, atenção, eu não contava, eu apenas contava de um lado e depois contava do outro e multiplicava, portanto. Bem, meninos, a matemática serve para alguma coisa. Vão para aplicá-la no vosso dia-a-dia. Ora, sei que tu também viste o Patrulha de Bairro. Pá, a Patrulha de Bairro também é outra história, que também é muito esquisita. Pá, se o Hope Springs, já ia dizer Hope Springs, é um desperdício épico de Steve Carell, este aqui é um desperdício épico de toda a gente. Mais que o Tower Heist? Muito mais! Eu achei que o Tower Heist era médiozinho. Eu também gostei do Tower Heist. Mas explica só qual é a história, porque eu não esqueci sobre o que é este filme. Pá, basicamente é assim, um tipo que aparece morto num supermercado e o Ben Stiller forma uma espécie de patrulha de bairro. Que é uma data de tipos que não sabem minimamente o que é uma patrulha de bairro e não sei quantos mais, e a certa altura acabam por descobrir que existem aliens por debaixo do supermercado e que a única maneira de... O quê? Pronto, sim, calma. Ainda não passou à melhor parte. Ah, melhor do que isso. A melhor parte é que a única maneira de os matarem é darem-lhes um tiro entre as pernas, porque é lá que se concentra o cérebro. Estás a ver? É uma alegoria ao que vai na cabeça dos homens. Então... Olha, eu estou a ver aqui que o Doug Jones está no elenco. O que é que ele faz, exatamente? Não me lembro. Será que era essa zona do extraterrestre? É que normalmente que se vai fazer de... Espera, calma. Eu, se não estou em erro, é ele que faz de... É ele que é morto. Não, parece que ele é um alien, mas no fundo ele é o dono de uma casa de orgias subterrânea clandestina. E aí ouvi dizer que o filme tinha uma cena de sexo muito esquisita. Ah, é tal. Casa de orgias subterrânea. Não. Não tem? Não. Não vês nada? Não, basicamente o filme todo é assim, tipo... são tudo piadas do mesmo nível, abaixo de cão. Eu gostei de uma coisa. Que é o Richard Ayoade. Pá. Eu gostei... Ele estava cool neste filme. Neste filme ele estava cool. E... Quer dizer, só por isso... Salva-se a alma deste filme, porque de resto, pá, o Jonah Hill, pá, que desperdício. Voltou ao Superbad. Desde que perdeu peso não mesmo, é? Não sei. O Vince Vaughn, pá, ele ultimamente tem andado assim, tipo uma espécie de limbo de filmes. O quão baixo podes descer, como alguém que vê quase sempre que dá na televisão Wedding Crashers. Sim, Wedding Crashers. E o Dodgeball. Assim. Pá, o Wedding Crashers e o Dodgeball foi assim, tipo, o pico da carreira dele. E o Lost World, pá, então. Jurassic Park. Nem me lembrava disso. Sim. Eu tive reguido de Jurassic Park, por isso é que ele me disse agora. Mas o Vince Vaughn é um gajo porreiro, mas ele também não vai fazer mais do que isto na vida. O máximo que ele fez, o melhor filme que ele teve foi um papel secundário no Into the Wild. De resto, ele tem andado a fazer filmes maus atrás de filmes maus. E pá, eu sinceramente, eu digo-te, eu não sei o que é que ele quer fazer da vida. Não, a sério, é que já passou o limite. Estás a ver? Existe uma espécie de limite de tolerância. Sim. Eu acho que ele já, pura e simplesmente, já está a transbordar. Pá. Eu não sei se ele pura e simplesmente vai conseguir alguma vez recuperar desta fiada de filmes péssimos que ele tem andado a fazer ultimamente. Pá, o dilema é tão mau! Pá, também não estava nas mãos de um bom realizador, que é o Ron Howard, mas mesmo assim. E este filme aqui, pá, sinceramente, digo-te, não é o facto de eu achar que as piadas são... não é insultuosas, nem é nojentas, é... Fáceis. Não é fáceis, pá, é... Rascas, por gerolas, sim. É simplesmente pelo facto que as piadas não são boas. É que eu consigo suportar piadas brejeirolas se forem bem feitas. Agora, aquilo, pá... Não. Pá, sinceramente. Eu acho que funcionou do trailer, por causa do Richard Ayoade e da forma dele de falar. Sim, não. Politicamente correto. Não. Pá, o Richard Ayoade tem os melhores momentos do filme, sempre. Mesmo quando é ele a contracenar com o Ben Stiller. E basicamente o Ben Stiller, que é assim, tipo... O menino da escola católica que coleciona amigos de todas as etnias e não sei quantos mais. Sim. E não sei quantos mais. E ele queria ter um amigo negro. E de repente abre a porta e está o Richard Ayoade do outro lado. Oh, ainda bem que apareceu! Na coisa assim, tipo, pá, essa cena é delirante. Mas depois, pá, quer dizer, o Richard Ayoade é a única coisa que eu acho que está minimamente boa no filme. E mesmo assim, o twist acerca dele, pá, não. Tá bem, pronto. Não spoilers. Não spoiler. Ora, esta semana tivemos também o Motel X. E alguns filmes foram vistos por alguns de nós. Sim. Mais precisamente, foste ao Motel X, Adriana? Não. Então, deixaste a Silvia pendurada. Pois deixei, fiquei a fazer os meus textos. E fui à Manif, portanto. Foi por uma boa causa, pronto. Foi por uma boa causa. Fazer os teus textos é por uma boa causa? Claro que é. Ela foi lutar pelos nossos direitos à rua. Porque nós não fomos à Manif. Por isso é que estou a dizer que foi lutar pelos nossos direitos. Tristeza. Nós fomos ver o The Raid, pronto. Com quem eu trabalho. Nós fomos ver o The Raid. E o The Raid é espetacular. Sim. Em termos de ação, cumpre na sua plenitude. Tem alguns elementos parecidos com a Tropa de Elite, também tendo em conta que é uma equipa de SWATs, etc. Mas eu gostei bastante. E do António? O que é que achaste? Pá, eu... O argumento não é particularmente elaborado. Não é por causa disso. É por isso simplesmente... O meu problema é sobretudo pelo facto de... Sim, aquilo tem ação e quando tem momentos de ação, epá, a coreografia é espetacular. É único. Em termos de coreografia, aquilo é uma coisa fantástica. Mas... Pá, em termos de o mínimo de suspense, tu não tens aquele filme. Existe uma cena em que tem suspense a cena da espada na parede. Mas o resto, pá, não existe um mínimo de suspense naquela história, pá. Eu por isso simplesmente estava, era basicamente a como estar a ver um videojogo sem ter de estar a jogar. Sim. Às vezes dá jeito, sim. Pá, quero dizer, sim, existe mérito naquilo que eles fizeram em termos de artes marciais. Sim, que o filme a um certo nível até consegue ser, vá, excitante. Mas quero dizer, pá, tendo em conta que eu estava à espera de ser realmente um vídeo. Pá, por exemplo, é que eu estava à espera que fosse tipo a filme de artes marciais, inspirado assim, tipo, nos filmes de artes marciais chineses ou japoneses, ou mesmo os americanos que sim. Depois fizeram. Que são produzidos em. São coproduzidos com a China, como por exemplo o Enter the Dragon. No Enter the Dragon, por exemplo, tu tens a história de um tipo que precisamente tem tem a missão de ir encontrar um tipo rico que está numa ilha. Mas quer dizer, a história não é só por causa disso, também existe uma carga pessoal, porque foi por causa daquele tipo que a irmã dele morreu, é também a honra da família, etc e tal, e não sei quantos mais. Pá, nesta história existe um irmão que está perdido lá pelo meio, mas só sabes disso a meio o confronto é zero. Não há muito. Sim, e é como o Tiago disse no texto dele. E quer dizer, pá, o que me chateia neste filme é por isso simplesmente... Sim, as cenas de coreografia são espetaculares, mas quero dizer, em termos de envolvimento emocional, que eu acho que é uma coisa que é extremamente importante num filme de ação, pá, existe bastante pouco. E quer dizer, é o próximo nível que aí venha com o próximo boss e toca para frente. Quero dizer, eu acho que se eles por acaso eles começarem a melhorar, pá, eu acho que nós temos aqui um possível realizador e uma possível estrela de ação que podem fazer carreira, mas assim, pá, eu não sei se eles vão esgotar rapidamente os truques, pá. É capaz de ser complicado. O filme, antes do Ico qualquer coisa fazer este filme... Ico Ways. Eu gostei muito da interpretação do tipo que faz de mal da fita. E ele faz o indonésio parecer uma cantiga, pá. O Tama, ou como é que sim, ele chama? Rama ou Tama. Sim. Não, mas eu percebo o que é que vocês estão a dizer. É como o Tiago disse na crónica de um site. Tens aquele envolvimento emocional com a cena, logo a primeira cena, que é para, de certa forma, te ligares a alguém naquela equipa, porque senão, quando eles são introduzidos todos à pancada, este é mais... importante do que o outro. Este é mais impulsivo, este joga pelo seguro. É de certa forma, tu tens de te ligar emocionalmente a alguém. Mas também é só para dizer que lá está. Pronto, é para... Pá, quer dizer, eu... Não sei se é para humanizar também a personagem. Eu acho que o The Raid... É um filme que é aceitável. Eu não acho que seja mau, não acho que seja médio, mas também não acho que seja assim propriamente bom. É um satisfaz mais. Satisfaz mais ou menos. Satisfaz mais, mais, pronto. Sim, está nessa fronteira. Mas eu acho que, sobretudo, é um filme normal. Eu acho que, e se insere naquela, na mesma categoria do, do filme do Hugo, não é um filme que é bom, não é um filme que é mau, não é um filme que é médio, é por isso simplesmente um filme normal. Basicamente, eu acho que se os filmes medíocres e os filmes maus fossem mais ou menos todos a este nível, pá, a vir ao cinema era uma alegria todos os dias. Mas em princípio, isto será uma One Hit Wonder. Presumo eu, porque antes de fazer este filme, eles fizeram outro filme chamado Man and Tal, se não estou em erro, e não teve muito sucesso, porque já estava a misturar esta ação com história, e o Iko Uwais não é grande ator, ele trabalhava numa loja ou algo do género, antes de ser ator, e não tem muita vontade. Mas agora que, que o filme está a ter sucesso, pode ser que ele vá a acting classes, e não sei quantos mais, também ninguém rezava pela alma do Schwarzenegger quando ele fez o Hércules em Nova York. Agora a escola vai se chamar Berendal. O Ico diz que tem um bocado de receio de ter que dar melhores mostras de ator. Vamos ver o que é que sai daqui. Mas sinceramente espero que eles continuem a fazer, e acho que o revisador, o escritor, está de parabéns, porque nem que seja porque a coreografia, o filme é espetacular. Portanto, quem quer ver porrada, sim, sai daqui bastante. Boa ação, bom entretenimento. Quem quiser história, veja o Die Hard. Eu estou na minha. É o. O melhor filme de ação deste lado do Matrix continua a ser o Kill Bill. Portanto, são coisas diferentes para mim. Não sei se consigo comparar os dois. Pá, um é a ação de ficção científica, o outro é a ação de artes marciais. Mas a própria ação com a slow motion e tudo. Qual é que é o problema? A ação do Matrix é diferente da ação do Kill Bill, que é diferente da ação do. Já, estilisticamente são diferentes. Que é diferente da ação do Die Hard, que é diferente da ação do Steven Seagal, que é diferente da ação do Chuck Norris, que é diferente da ação do coisa. Os filmes de ação, se vocês repararem, pá, normalmente concentram-se num único ator que faz stunts espetaculares, pá, e tem de se adaptar àquilo que ele faz. Por isso é que tens o género, os filmes do Bruce Lee, tens os filmes. Do Jackie Chan, tens os filmes com a desgraçada que fez de Bond Girl e que agora está a fazer de Aung San Suu Kyi, a Michelle Yeoh, sim, do Tomorrow Never Dies. Sim, os próprios filmes do Bond são também, sim, apesar dos últimos ser mais parecida com a da saga Bourne. Também não é idêntica dos outros. Pá, exatamente, quer dizer, cada um tem o seu estilo diferente, e pá, existe muito para onde pegar, pá. Sim. E para esta semana estamos despachados. Bom dia, Adriana. Não, estava a concentrar-me para ouvir melhor. Ora, pessoal, tchau. O que é que vamos ficar para ouvir, António, esta semana? Para esta semana nós vamos ficar com, graças à manifestação, vamos ficar com Cantigas da Rua, a que entrou no filme Costa do Castelo, porque eu comecei com esta música hoje de manhã e quero partilhá-la para todo o mundo. Até para a semana, pessoal. Tchau. Tchau. E fiquem com o Milu, sem Tintim. Banal e afinal, vai sorrindo à própria dor, dizendo em trovas de amor o seu destino fatal. Cantiga da rua, das outras diferente, nem minha nem tua, é de toda a gente. Cantiga da rua, que sobe pelo tua, mas não se louca, vai de boca em boca, não é de ninguém. Cantiga da rua, das outras diferentes, nem minha nem tua, é de toda a gente. Cantiga da rua, que sobe e flutua, e não se engana. Em corda de louca, vai de em voz alta o seu pensar a cantar. E a rua que ela vem, como for a própria mãe, as suas mágoas cantar. Cantiga da rua, velosa, durinha, não pode ser tua. da rua jamais teve tua fome de alguém. Vivi independente, é de toda a gente, não é de ninguém. É vida da rua. Mexe-lhe no coiso dele. Nada. Avisa quando estiver. Agora. Ah, belos 30 segundos. Ah.